Me disseram um dia, tenha garra, tenha fé, mas nunca se esqueça de curtir um rolê. Humildade, amizade, sempre andando contente, fazendo tudo para o bem. Crescer com a gente, animando os lugares, descobrindo novas rotas. Aquele desabafo pra quem não se incomoda. Todos somos espíritos e temos nossos poderes. Acredita, realizando todos nossos deveres. Deveres cumpridos, com coragem e afeto. Nosso mundo anda bem louco, isso eu confesso. Mas chegar é consequência de nunca fugir. Por isso a gente tem a fé, estamos aí. A vida nos traz várias experiências. Cultivam toda a alma, harmonizam a inteligência. A fé nos comunica de um jeito diferente. É sair por aí, formando essa corrente. Sabendo filtrar as mensagens passadas, porque tudo é relativo à maneira de interpretá-las. Receber e transmitir o que se quer, o que se passa. Analise as consequências do que quer que você faça. Sabendo filtrar as mensagens passadas, porque tudo é relativo à maneira de interpretá-las. Receber e transmitir o que se quer, o que se passa. Analise as consequências do que quer que você faça. Mais atenção nos fatos da vida. As mensagens são frequentes, um tanto quanto escondidas. No dia a dia, na poeira e fumaçada do cotidiano. Mas se liga que o tempo tá passando. Reconheço o valor do que acontece contigo. O propósito natural é te ter evoluído. Na hora da turbulência, não se deixe abalar. Relaxe, respire fundo com a cabeça no lugar. Saiba tirar proveito de qualquer situação. E o que é negativo se transforma em algo de bom. Questão de ponto de vista, ângulo de visão. Cada um tem o seu, melhora é uma opção. Sabendo filtrar as mensagens passadas, porque tudo é relativo à maneira de interpretá-las. Receber e transmitir o que se quer, o que se passa. Analise as consequências do que quer que você faça. Sabendo filtrar as mensagens passadas, porque tudo é relativo à maneira de interpretá-las. Receber e transmitir o que se quer, o que se passa. Analise as consequências do que quer que você faça.